www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro, se te ne vai. Scoppia, scoppia. Antena Web, rádio à sua medida. Estou de partida, porque agora tenho

Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. Hey. Rádio Antena Web. Sintoniza-te. So baby, try.